vou dar um giro, vou dar um jeito. Pra esse pinico do seu bairro vai tocar. Produções e mixagens, DJ Zico Mix. Que liga! Malharia JN, tudo em sublimação. Organização Janielson e família.